Graus é a temperatura. O programa Acorda Rio de volta amanhã a partir das 5. A todos, uma ótima sexta-feira. A gente está de volta às 10 com troca de ideias. Bom dia. Você está com a Rádio Independente de Lajeado, localizada no Vale do Taquari. AM950, FM91,7, no seu computador e celular. Rádio Jornalismo em primeiro lugar. Uma emissora do Grupo Independente. Onde quer que você esteja. Rádio Independente de Lajeado. Uma empresa do Grupo Independente. Aqui, Independente. O poder da certificação em cada lugar. O governo dos Estados Unidos recomenda a aprovação de uso emergencial da vacina da Pfizer e Biontech. O Ministério assina a intenção de compra de doses da vacina Pfizer e diz que Butantan está na mesma posição. Senado define pena para agentes de segurança que recusam a violência movidos pelo preconceito. Polícia Rodoviária Federal libera trecho da nova ponte do Guaíba após a inauguração. Mulheres são presas com quase 11 quilos de entorpecente em Estrela. Um ano e meio depois de ser danificada, a guarda da ponte sobre o Arroio Castelhano é recuperada. Temperatura 26 graus e 3 décimos, tempo com sol, Lajeado. Bom dia.